seu. Pra levantar, mandar pro céu o meu astral. Estava quase perrujante sem te ver. É, também estava louca, doida pra te dar um beijo. Beber o mel, me lambuzar no teu sorriso. Passou o tempo, mas eu não esqueci essa galera. Deixa eu tocar nas curvas do teu corpo. Deixa eu colar você em mim. Meu coração flutua leve e solto, voando nesse amor sem fim. Assim, assim, assim, assim. Turbina acelera, dá vapor, oh, oh, oh. E vem com a gente na palma da mão. Hey, hey, hey. Entre nessa festa e dê um show, oh, oh. Porque você ganhou o meu coração. Turbina acelera, dá vapor, oh, oh, oh. E vem com a gente na palma da mão. Hey, hey, hey. Entre nessa festa e dê um show. Estação do Forró é muito mais sucesso. Foi para o nosso amor. E só pra machucar, seu fim de semana com muito mais forró. É só aqui. Estação do Forró. Me faz a melhor mulher. Me pega, me toca, me fala de amor. Será que você me ama do jeito que fala em frases de amor? Jantar, João, Estação do Forró. É muito mais sucesso. De quilômetros nos separar. Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar. Mesmo que eu fique com outras tentando me esquecer. Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Não adianta tentar fugir, melhor admitir, é a mim que você ama. Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você, e é a mim que teu coração chama. Como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Fique com outras tentando me esquecer. Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Não adianta tentar fugir, melhor admitir, é a mim que você ama. Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você, e é a mim que teu coração chama. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem. Valeu, gente, essa é a última já do nosso programa. Já falei pra produção, cara, esse programa é rápido demais, já termina, a gente não dá nem pra beber uma água, quando a gente volta, o programa tá na vinheta final já. Ó, vamos conversar com a produção pra aumentar esse programa, né, gente? Vai comentando aí nas nossas redes sociais, que a gente vai ouvir você, tá bom? Semana que vem a gente volta, fica triste não, tá chegando mais um super campeão aqui na Mais Ouvida, e a gente volta semana que vem. Beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima edição. Estação do Forró, volta já! Chácaras Alto Alvarenga. A oportunidade para adquirir um cantinho sossegado é essa. O crente que é verdadeiro leva a vida consagrada. Vende-se chácaras de 1.100 metros quadrados, de frente para o asfalto, bem localizadas na comunidade Alto Alvarenga, em Alvarenga, Minas Gerais. Este é um bom investimento que garante valorização. Portanto, não deixe de passar para conhecer as chácaras Alto Alvarenga ou chame no contato 33 9 87 15 8961 e fale com Paulo Martins para mais informações. Não demore, porque a oportunidade é única. Venha conferir. Os meninos da pecuária, uhul, não para, uhul. Casa do Produtor de Alvarenga. Temos tudo para o sucesso nos seus trabalhos. Acessórios para irrigação, canos em geral para a sua lavoura, sementes, vacinas, fertilizantes e tudo mais para uma boa produção no campo. Casa do Produtor de Alvarenga, Rua Eurípides Araújo, número 7, no centro de Alvarenga. Contato 33 999 50 41 21. Venha nos fazer uma visita e conheça nossa loja. Funcionamos das 7 às 18h30, sob direção de Lucas Moura e Ismael. Casa do Produtor de Alvarenga. Aqui você tem a certeza de bons produtos e qualidade no atendimento. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente é o objetivo do consultório da doutora Viviane Gonzaga, especialista em ortodontia e harmonização facial, trazendo para a nossa cidade atendimento em estética avançada com toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico, bioestimuladores, atuando no rejuvenescimento facial, atendimento adulto e infantil, odontologia estética, clareamento dental, facetas em porcelana, próteses, atendimento especializado em endodontia, implantodontia e periodontia. Venha conhecer nosso trabalho. Estamos localizados na Rua Bocaiúva, número 9, no centro de Alvarenga, Minas Gerais. Agende sua avaliação pelo telefone 33 98843 4162. Seu sorriso tratado com carinho e cuidado. DM Área de Lazer. Alugamos espaço para resenha, comemorações familiares ou outros. Área fechada com fogão, piscina, cadeiras, mesas, churrasqueira, congelador. Só aguardando seu contato. Então chama aí no WhatsApp falar com Milton Matos. 33 999 99 0016, para orçamento e agendamento. Para relaxar, não precisa de muito. Só trazer os preparativos para a DM Área de Lazer. Rua Silvério Ribeiro Portes, Antigo Laticínio, Alvarenga, Minas Gerais. E já pensou, o ar-condicionado que já pensou. Está entrando no seu rádio. Lá vem fofoca. Agora no seu rádio, lá vem fofoca. Planta aí, vai. Shakira trocou os serviços do escritório Pilar Mané, que acompanhou seu processo de divórcio em Barcelona, por um advogado americano em Miami, no processo contra Gerard Piqué sobre os filhos Milan e Sasha. De acordo com La Vanguarda, a decisão da artista pode tornar a negociação das férias dos filhos mais complexa, já que o ex-marido permanece com a mesma agência, a Tamboreiro Advogados. O novo processo está em discussão sobre o período de férias de verão de Milan e Sasha, já que a escola das crianças em Miami terminará as aulas após o tempo estipulado pelo acordo entre as duas partes, no outono passado. Você acabou de ouvir Lá Vem Fofoca. Se liga aí, qualquer momento tem mais. 4h52. Verão mais quente. Por ela eu parei com os rolês, tô caseiro, deixei pra trás o Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Verão muito mais quente. E o seu coração não faz bum-bum. Agora ela só faz bum-bum. Esta é a rádio. Esse é o clima, isto é verão. Na hora de construir ou reformar sua moradia, pense na economia. Isso você só encontra na Serraria Augusto. Temos ripa, caibros, peça de madeira, barrotes e muito mais. Estamos localizados na Rua Júlio Pousas Neto, número 12, na antiga Serraria, em Alvarenga. Funcionando de segunda a sexta, das 7 às 16 horas, sob direção de Elias Augusto e Maurício. Contato para pedidos e orçamento, 33 99866-7700. Sua satisfação, nosso compromisso. Madeiras de qualidade, você só encontra aqui. Meu filho, eu tava perdido. Perdido, sem saber qual lugar que eu ia procurar ajuda para remédio de madrugada. Aí eles me passaram o telefone do Flaviano e do Ramair. 8863-6952. Repito, 8863-6952. Esses meninos são bacanas, né? Eles atendem de madrugada, qualquer hora do dia, da noite, chovendo canivete, chovendo chuva, de qualquer jeito, truvejando inclusive. E o que é melhor, eles são os proprietários da Dograria Alvarenga, aqui no Alvarenga. E a Drogaria Varenga agora, meu filho, tá com esse trem de farmácia popular do Brasil. Aqui é programa do governo federal. Medicamento com até 90% de desconto. Simvastatina, para hipertensão, por exemplo, diabetes, anticoncepcionar e tem muito mais. Você só precisa de trazer receita e o CPF. Não esquece não, viu? O Flaviano e o Ramair precisa receita o CPF para modo você ter direito ao programa da Farmácia Popular do Brasil, do governo federal. Ô gente, drogaria é a Arvarenga. Esses meninos é bom mesmo. Meu freguês amigo, não mude seu plano. Se quiser comprar remédio com o Ramail e o Flaviano. 3328-1552 ou 8863-6952. A Drogaria Arvarenga fica na Praça Prefeito José Carlos Martins, número 25, no centrinho do Arvarenga, bem na praça. Consultório Dr. Rafael Marçal. Tudo para a sua saúde bucal. Clareamento a laser, aparelhos fixos e removíveis, aparelhos estéticos, tratamento especializado em canal e restaurações estéticas, próteses fixas e removíveis, tratamento de gengiva, extrações do siso e trabalhamos também com implantes dentários e próteses sobre implantes. Faça agora seu orçamento. Trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 8 até as 6 da tarde. Agende sua visita pelo telefone, prefixo 33 99824-0165. Consultório Odontológico Dr. Rafael Marçal. Tudo para a sua saúde bucal. Rua Tenente José Rodrigues, número 23, ao lado da Capela Velório. Atenção! Atenção. Está chegando o dia. A maior promoção do ano vem aí. Show de prêmios da Eletromóveis Fagundes. Na compra de qualquer produto, você concorre a um sofá retrátil no primeiro sorteio na Eletromóveis Fagundes. E também temos um ventilador no segundo sorteio e um liquidificador no terceiro sorteio. Só na Eletromóveis Fagundes você encontra muitas novidades. Venha conferir. Parcelamos em até 12 vezes no cartão e 8 vezes no carnê. No pagamento à vista tem 12% de desconto na compra de móveis. Corra! Não perca esse super show na Eletromóveis Fagundes. E além desse super show de prêmios na Eletromóveis Fagundes, muito mais novidades. Chegou panelas de pressão elétrica, fritadeiras elétricas, aspirador de pó, ferro elétrico, mesa de jantar, guarda-roupas e conjuntos de estofados e muito mais. Na Eletromóveis Fagundes é onde você e sua família serão bem recebidos e com um ótimo atendimento para que possamos realizar seus sonhos de ter móveis e eletrodomésticos de ótima qualidade. Só na Eletromóveis Fagundes. Ela fica situada na Rua Imorés, número 624, centro de Pocrane, Minas Gerais. E sob a direção de Graciano Fagundes. Entre em contato no zap 33 98809-4489 e venha fazer suas compras dos sonhos na Eletromóveis Fagundes. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Olá, boa sexta-feira. Hoje é dia 26 de maio de 2023. Eu sou Marcelo Pacífico e essa é a informação de agora do Conexão News. O STF condenou por 8-2 o ex-presidente Fernando Collor do PTB de Alagoas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os ministros ainda vão discutir na próxima quarta-feira, dia 31, a dosimetria da pena. O relator Edson Fachin defendeu 33 anos de prisão. Condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Rosa Weber. Absolvição. Nunes Marques e Gilmar Mendes. Os ministros também devem definir se Collor será enquadrado pelo crime de organização criminosa ou associação criminosa, que tende a ter a punição mais branda. Para 4 ministros, Fachin, Barroso, Fux e Carmen, o caso de Collor é de organização criminosa. Outros 4 ministros, Mendonça, Moraes, Toffoli e Rosa, veem como associação. Esse foi mais um Conexão News. Conexão News. Sua madrugada. Clima mais quente do rádio. Bom dia, Love Music. 104,9. 104,9. FM. Patrulha 59. As melhores da semana. As mais VIPs das paradas de sucesso estão aqui no Sabadão VIP. É sucesso, é Sabadão VIP. É Sabadão VIP no ar pra você, comigo Douglas Santos, a melhor programação do seu finalzão de semana. Aqui comigo Douglas Santos, é o Sabadão VIP, é garantido com as melhores músicas do Brasil. Então, você quer música boa nesse sabadão, aumenta o volume, Sabadão VIP está no ar! Foi só ela fechar a porta que eu abri uma cerveja. Hoje eu guardo o coração na geladeira. Mandei um áudio lá no grupo dos meus parceiros. Cola aqui em casa que hoje vai ter litrão e fumaça. Contrariando a expectativa dela, hoje a minha mão não disca, só segura a gela. Até chegar um Zé Ruelo e soltar a pergunta que acabou com a minha festa. Qual é a senha do Wi-Fi? Assim era eu e ela, tudo junto. Por um momento fiquei mudo. Minha saudade até pulou de assunto. Assim era eu e ela, tudo junto. Por um momento fiquei mudo. Minha saudade até pulou de assunto. Mas a ficha caiu e a lágrima foi junto. Derrubou, Goiânia! A senha vai fire, eu e ela tudo junto. Isso é um problema, tem que trocar essa senha. Foi só ela fechar a porta que eu abri uma cerveja. Hoje eu guardo o coração na geladeira. Mandei um áudio lá no grupo dos meus parça. Cola aqui em casa que hoje vai ter litrão e fumaça. Contrariando a expectativa dela, hoje a minha mão não disca, só segura dela. Até chegar um Zé Ruelo e soltar a pergunta que acabou com a minha festa. Qual é a senha do Wi-Fi? Assim era eu e ela, tudo junto. Por um momento fiquei mudo. Minha saudade até pulou de assunto. Assim era eu e ela, tudo junto. Por um momento fiquei mudo. Minha saudade até pulou de assunto. Mas a ficha caiu e a lágrima foi junto. Obrigado, Goiânia. É sucesso, é Sabadão VIP. Procurando confusão, arrumando pra cabeça. É isso que eu tô fazendo quando você liga, eu te atendo na sexta. Seu alvo é coração, sua arma é safadeza. Você sabe que ver sua roupa no chão é minha maior fraqueza. A minha intenção era um rolo, mas sem rolo tinha enrolado demais, ainda transa gostoso. Isso é um convite pro erro. Você sabe que não vale nada, mas quer si mesmo. Eu não caio no seu papo, eu me jogo. Eu não bebo dessa água, eu me afogo. O seu cheiro é de treta, é de confusão, mas é bom, então como é que fala não? Eu não caio no seu bafo, eu me jogo. Eu não bebo dessa água, eu me afogo. O seu cheiro é de treta, é de confusão, mas é bom, então como é que fala não? Gustavo Moura e Rafael e Bruno Marrom. É Bruno. A minha intenção, a minha intenção era um rolo, mas tem rolo que é enrolado demais, ainda transa gostoso. Isso é um convite pro erro. Você sabe que não vale nada, mas quer assim mesmo. Eu não quero jogo. Eu não bebo dessa água, eu me afogo. O seu cheiro é de treta, é de confusão, mas é bom, então como é que fala não? Eu não caio no seu papo, eu me jogo. Eu não bebo. O seu cheiro é de treta, é de confusão, mas é bom. Sucesso é Sabadão VIP. Quando um sapato novo machuca você, é só voltar na loja com a notinha e devolver. Qualquer coisa que comprar e vier com defeito, se tá na garantia, você liga lá que eles dão jeito. Mas como a gente trata quando se trata de sentimento? Não tem Reclame Aqui, não tem loja física, nem 0800. Alguém me dá uma luz, sofrendo escuro tá doendo. Como é que faz pra devolver? Deixo quieto, mas que às vezes dá vontade de dar, te mandar falar. assim. Tenho medo de te perder. Os meus argumentos começam perdidos. E aí quem diz que eu errei? Amigos, dos meus, de todos. Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem tempo que seu beijo anda meio xoxo. Na cama é 3 minutinhos, virar de lado, caindo de sono. Quando eu perguntava, me chamava de doido. Quando não falava, ei, vai começar de novo. Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço. Não teve gripe, nem golo, nem nada. Apertei um pouco, sem pegou ligeiro. Já sei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro. Você plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente, som. Teve grito, nem golo, nem nada. Apertei um pouco, sei, pegou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro. Você plantou em cima, morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente, som. Me chamava de doido. Quando não falava, ei, vai começar de novo. Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem dor, nem nada. Apertei um pouco, se entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro. Você plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente. Quero ouvir só vocês, é. Não teve grito. Apertei um pouco, sem pegou ligeiro. Até o nome do companheiro. Você plantou em cima, morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente, som. Faz uma mágica aí pra gente, som. É sucesso, é Sabadão VIP. Não vai demorar, senta aqui e olha no meu olho. E se eu chorar, é que eu já bebi. Desde as 6 no posto. Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo. Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo. Apaixonada, rindo do que ele falava. Você me traiu, eu vim falar na cara aqui. Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, até acordei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, até acordei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Você pode juntar todos, todos. Não dá nem, acho que nem um terço. Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo. Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo. Apaixonada, vindo do que ele falava. Você me traiu, eu vim falar na cara aqui. Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Tá curtindo o Sabadão VIP? Então continue com a gente, continue na melhor. Um rápido apoio cultural e eu volto já já. É sucesso, é Sabadão VIP. Quer economizar todos os dias em suas compras? Vem pra Mercearia Mutuca. Temos a maior variedade para suas compras. Hortifruti completo, o melhor em frios, carnes, embutidos, aves e congelados. Ofertas diárias para você economizar, sem deixar de lado a qualidade. E na Mercearia Mutuca, o cliente tem amplo e moderno espaço para fazer as suas compras com mais tranquilidade e conforto. E sem falar da entrega na sua casa. Ah, e a facilidade de pagamento. Tudo para suas compras é na Mercearia Mutuca. Teleentrega 3328-1109, 98892-1109 ou 98821-3282. Sob a direção de Roberto e Miguel. Mercearia Mutuca, a mercearia do povo alvarenguense. Rua Silvério Marcelino, número 7, Centro, Alvarenga. Não fique para trás. Com crédito pessoal do Sicoob Credicop, você paga seu IPVA à vista. É isso mesmo. Utilize o crédito pessoal do Sicoob Credicop e quite seu IPVA à vista e com desconto. Ah, e o melhor de tudo é que você pode dividir em até 60 vezes. Procure uma de nossas agências ou acesse os canais digitais App Sicoob, Internet Bank ou caixas eletrônicos e contrate agora mesmo o seu crédito pessoal. Mais que uma escolha financeira, Sicoob Credicop. Promoção Mês das Mães no Tonel Supermercado. A cada R$100 em compras no Tonel Supermercado, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. Confira! Primeiro prêmio, uma máquina de lavar Panasonic 12 quilos. Segundo prêmio, uma churrasqueira elétrica portátil Cadence. Terceiro prêmio, uma panela elétrica de arroz Britânia PA5 Prime. Quarto prêmio, uma cafeteira elétrica Desperta Cadence. Quinto prêmio, um liquidificador 2 litros e 100 Cadence. Sexto prêmio, uma bolsa de praia mais uma toalha. Sétimo prêmio, 3 jogos de copos Nadir. Oitavo prêmio, uma cesta de produtos Café Tieta. Promoção válida do dia 3 de maio ao dia 31 de maio. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Vem para o Tonel Supermercado. Preço baixo é aqui. Praça Monsenhor Horta, número 256, no centro de Tarumirim. Telefone WhatsApp 33 99988-1184. Comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Olha esse petinho, os bala aí, gente! isso mesmo, aquele espetinho de qualidade, você só encontra com a gente, tá? Aquele espetinho de qualidade, aquela cerveja gelada, você encontra, sabe aonde? Ei, no Espetinho Bar, meu patrão. E olha, gente, já são mais de 3 anos atendendo e promovendo a qualidade que você merece. E agora com espaço maior para te atender com muito mais comodidade e conforto, tá? Temos espetinhos todos os dias pra você. E olha aí, ó, anota a variedade aí pra você, ó. Olha, temos espetinho de porco, de boi, coração, temos medalhão. E olha, gente, aquele caldo de feijão pra dar potência na máquina. Vem! Porque temos também caldo de mandioca, tem feijão tropeiro e ainda temos canjiquinho, temos salgados e aquela cerveja geladinha pra você. E todos os tipos de refrigerantes e suco natural. É o Espetinhos Bar, promovendo qualidade pra você, empresário e consumidor. Chama todo mundo, chama a família e vem! Vem pra cá você! Espetinhos Bar é o nome, tá? O Alvarenga! Como é que você tá, hein? Fala comigo, bebê! Gente, você não pode perder tempo, hein? E também temos, tá? Aquela bela mesa de sinuca pra você passar o tempo, tá? Então vem pra cá. E além de tudo, também fazemos apostas, tá? Para a casa de aposta, bela jogada! E se não quiser vir até o nosso estabelecimento, é só pedir pelo nosso teleentrega. Chama no zap aí, ó! 339-9996-4986 pra você! Sob direção do nosso amigo Edson, tá? Gente, o melhor tem nome, Espetinhos Vá pra você! Sai da frente porque vamos triturar tudinho! DJ, troca a música, aumenta o som, vai! Lotérica Alvarenga Limitada. Na esquina da sorte, você paga sua conta de água, luz, telefone, GTPS, Simples Nacional, IPVA e boletos de qualquer banco. Fazemos consignado do INSS. Agora, contamos também com a praticidade do Pix na caixa. Você faz pagamentos via Pix. É, mandou, chegou. Pague suas contas com mais facilidade em nossa lotérica. Atendimento das 8 da manhã às 5:30 da tarde para pagamentos de contas, depósitos, transferências, pagamentos de boletos, água, luz e GTPS. Documentos com cartões e outros saques, atendimento das 8 da manhã às 10:30 da manhã. Para saque e benefícios aposentados e pensionistas, das 13 horas às 17 horas, de segunda a sábado. Localizada na rua Silvério Marcelino, em Alvarenga. Telefone 33-3328-1202. Agradecemos a todos pela preferência e compreensão. Você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. No ar, mais um Conexão News. Eu sou Marcelo Pacífico e essa é a informação de agora. A Mata Atlântica é o bioma no Brasil com o maior número de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. 24% de sua fauna e flora estão sob risco, segundo o estudo publicado pelo IBGE nesta quarta-feira. O Brasil tem 5.501 espécies de fauna e flora em risco de extinção. Mais da metade delas, 2.845, está na Mata Atlântica. Ao todo no país, são reconhecidas um total de 50.313 espécies de plantas e 125.251 espécies de animais. Dessas, só 11% da fauna e 15% da flora foram avaliadas no estudo Contas de Ecossistemas, Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil, uma atualização do primeiro catálogo do IBGE com dados de 2014. A boa notícia é que a proporção de espécies ameaçadas no país caiu em comparação a 2014, tanto na flora, de 47,4% para 42,7%, como na fauna, de 9,8% para 9%. Esse foi mais um Conexão News. Conexão News. 5:24. É sucesso, é Sapadão VIP. Curtiu esse som? Tá chegando mais um pra você curtir aqui na melhor rádio do Brasil. Israel e Rodolfo, falando de amor. Terminou espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perdeu, que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém. Jogando na sua cara que eu superei, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. Sua noite acabou, passa vergonha ao vivo é pouco pra parador. Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, Fernandes. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém. Jogando na sua cara que eu superei, doeu meu ser. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Pra cima! Porque quando cê me viu, passar vergonha ao vivo é pouco pra falador. É pouquinho, viu, Mário? Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. Cão que late não morde. E pra minha sorte, cão que late não morde. Sucesso é Sabadão VIP. É muito sofrimento por metro quadrado, Clecinha. Demais, Janaína Alves. Tá muito recente a nossa relação, mas tô gostando de você. Acho até que a gente já deu certo. Só tem umas coisas pra esclarecer. Meu coração não tem amnésia. Você, acho até que a gente já deu certo. Só tenho umas coisas pra esclarecer. Meu coração não tem amnésia. Vamos acalmar a fera. Me ama que eu te amo e ponto final. Cê pode ser melhor do que igual. Chuchu não, chuchu não, chuchu não. Me chama de bebê. Chuchu não, sucesso é Sabadão VIP. É verdade que bandida não sofre? Ela também não chora. Meu Deus do céu. Tô perdido.